que volta pra minha terra, onde em casa me senti, nunca fui lá. Que a minha terra volta, e não entendo porquê que ela não volta. Que a minha terra volta, volta, volta, volta. Que a minha terra volta, volta, volta, volta. Não tô em contraposição, na cama, no chão. Se a vida é de cão, ladramos e não lembramos porque interessa é de quem culpa. Vamos a pensar que os outros são um problema. É tanto tema, é pranto, lema, eu canto. Então no fim só tens a ti pra culpar. E quem sai no fim, quem fica no final? Se eu mudo e sei de mim, se muda quem tá mal. Uns dizem ser daqui, outros de outro lugar. Quem quer saber de mim, sem terra pra voltar? Eu quero voltar pra minha terra, onde em casa me senti, nunca fui lá. Que a minha terra volta, e não entendo porquê que ela não volta. Que a minha terra volta, volta, volta. Que a minha terra volte, volte, volte, volte. Eu cresci com fé, até me perder. Porque homens são homens, não deixam de o ser. Vou rezar a quem? Vou rezar pra quê? Só sobra saudade do céu me atender. É bola Fátima, fado se brincares com a morte. Preço do teu passaporte, o que te dá? Engola lágrima, minha terra onde eu quiser voltar. O sítio onde vão me enterrar. Então diz-me para onde eu volto. Se eu quero voltar para a minha terra. Onde em casa me senti, nunca fui lá. Que a minha terra volta, e não entendo porquê que ela não volta. Que a minha terra volta, volta, volta, volta. Que a minha terra volta.